espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, queridos amigos e amigas que nos acompanham no programa Visão Espírita. Este é um programa transmitido pelos aplicativos disponíveis e que elaboramos para a nossa internet, mas também dependemos de conexão de internet. Hoje a nossa conexão aqui, que é das melhores, está paga, só para todo mundo saber, mas ela está com dificuldade de funcionar, a instabilidade dela está muito grande. Então nós estamos aqui atrasados alguns minutos por conta dessa necessidade técnica que está indo e voltando. Então se você está nos ouvindo, nos acompanhe, perceba se tiver muito difícil, nos dá um toque. Esse programa está sendo gravado e nós vamos retransmiti-lo durante a semana e provavelmente daí com a internet funcionando. Mais um bom dia a todos, que o nosso programa possa nos deixar no final melhores do que já somos. E para a gente começar a nossa reflexão, eu trouxe um texto do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel. E esse texto é o número 42 do livro Fonte Viva, com o título Por um Pouco. E começa com uma citação da carta aos Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. E nessa atmosfera de reflexão, estamos dando bom dia ao nosso amigo e apresentador, companheiro de 20 anos do programa Visão Espírita, Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos amigos e que hoje em especial queremos mandar um grande abraço ao nosso grande amigo Jamil Bizim. O Jamil Bizim, ele foi a pessoa que editou a primeira edição do Vade Mecum Espírita. E foi essa primeira edição que realmente foi muito difícil, foi pioneira, abriu o campo para essa publicação, e o Jamil foi muito especial. E ele retornou à pátria espiritual essa semana passada, e nós prestamos a ele uma homenagem no nosso site, colocando a sua foto ao lado do nosso livro, porque realmente ele contribuiu muito para que isso se pudesse materializar. E por um pouco, Jamil deixou, né, todos os prazeres do mundo para se dedicar a cultivar as virtudes do Espírito. E hoje ele está gozando por muito tempo isso que ele plantou, né, porque ele teve uma vida exclusivamente dedicada à doutrina espírita, uma vida simples de tudo. E o Jamil, nesses últimos 6 meses, me deu um prazer imenso. Ele sabia que eu morava em Piracicaba, ele já esteve aqui uma ocasião, eu propiciei a ele e à esposa uma estada na nossa chácara lá em Charqueada. A Diene emprestou o Fusquinha. Então eles passaram 3 dias aqui em Piracicaba, muito gostosos, e eu acho que aquilo ficou na lembrança deles, e eles resolveram mudar para Piracicaba. E eu fiquei espantado, porque quando ele informou, ele já estava morando em Piracicaba, né? Então a gente sabe como essas coisas funcionam. Normalmente essas pessoas se dirigiriam a nós, pediriam se a gente podia investigar a casa, se podia ser fiador da casa. Mas de uma forma completamente diferente, Jamil, quando se instalou aqui, ele me avisou que estava aqui. Ele não gostava de incomodar as pessoas, né? Então, realmente foi muito prazeroso. E eu fiquei sabendo disso na sexta-feira. Eu estava cortando o cabelo e a família me mandou uma mensagem, e aquilo realmente me pegou de supetão. E eu experimentei, eu pensei assim, ele morreu em São Paulo, lá em Guarulhos. Eu pensei assim, vou passar na casa dele, de repente tem alguém aí. E eu encontrei a esposa e 2 filhos, eles estavam aqui. Porque eles tomaram providências para que o enterro só fosse no sábado. Isso aí era quinta-feira, e aí o enterro fosse no sábado. E porque tinha um filho que estava na Tailândia, ia demorar quase 2 dias para chegar aqui. E então nós tivemos prazer de conversar com eles. Adoraram Piracicaba, vão continuar morando em Piracicaba, né? E realmente pudemos dar um grande abraço neles. Então fica aqui de público o nosso abraço ao nosso querido Jamil Bizim, que partiu para a pátria espiritual. Muito obrigado, Jamil. Que Deus te abençoe. E por um pouco, né, nós podemos gozar todos os prazeres que os nossos sentidos nos proporcionam. Mas nós aprendemos com a doutrina e nós conhecemos essas sensações. Todos esses prazeres são momentâneos, são muito curtos. E geralmente são prazeres que não nos acrescentam nada de permanente, porque são prazeres que normalmente nos desviam da rota do progresso e da evolução. Então, que nós possamos aprender com Emmanuel e raciocinar sempre que é melhor a gente fazer um sacrifício nesse instante. É que nem uma pessoa que cria proventos para encarar as vicissitudes do futuro. Eu repito muito aqui a respeito do 13º salário. Tem pessoas que já no mês de janeiro retiram o 13º para poder encarar os problemas do ano. Depois passa dificuldade porque tem 11 meses ainda para superar. Agora aquela pessoa que conserva o 13º lá para dezembro e ainda nem usa no mês de dezembro, deixa para janeiro, ela está tranquila. Por quê? Porque foi previdente. Então que nós possamos, em entendendo os valores e a permanência dos gozos espirituais, que nós possamos aprender a viver no mundo com essa mentalidade. Que Jesus nos abençoe. É, meus amigos, hoje o nosso amigo Geraldo de Tarso, ele está com compromissos particulares e não estará presente. O André está ali na técnica, sofrendo um pouco com a internet que está oscilando. Quem está tentando nos conectar, tenha um pouco de paciência e nos ouça durante a semana nos horários previamente já listados na nossa agenda, onde o programa daí sim ficará por inteiro, né? E eu estava pensando aqui, Luiz, o Luiz estava dando exemplo do Jamil, um amigo que o auxiliou muito no começo do Vadimécum, que hoje já toma uma proporção aí enorme, e que por um pouco esteve conosco e por um pouco fez o que tinha que fazer, participou do mundo, fez a sua parte na vida, né? E a gente, meditando nessa passagem, né, por um pouco, vejam que a nossa vida, ela vai seguindo rumos que nós escolhemos. Nós optamos em fazer isso ou fazer aquilo. Nós escolhemos o que vamos fazer a cada momento. Eu brinco que para tudo na vida, sem exceção, nós temos pelo menos duas escolhas. Ou eu vou ou não vou, ou faço ou não faço, ou para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Nós escolhemos. É lógico que às vezes na escolha eu vou escolher, eu acho que eu vou fazer desse jeito. E eu já estou vendo que ali vai ser mais difícil que de outro jeito, mas é o jeito mais correto de fazer. Então eu, por um pouco, escolho o correto. Olha o exemplo que Emmanuel nos dá. Moisés era filho adotivo do faraó, era o principal ali dentro do reino. E ele sai daqueles confortos para conduzir os judeus, os hebreus no caso, para a terra que ele chamava de terra prometida. Jesus poderia ter fugido da morte na cruz por um pouco, mas ele, sabendo do que era mais importante, escolheu. Paulo de Tarso nasceu para ser o líder do povo judeu, hebreu na época, e por um pouco ele escolheu o cristianismo. São decisões que às vezes acontecem numa fração de segundos. Às vezes você está numa estrada e você decide pegar um acesso à direita ou seguir em frente. Aí você pega o acesso à direita e naquele acesso acontece um acidente. Aí você reclama, por que que eu não continuei reto? Porque você escolheu. E essa escolha não quer dizer que ela é negativa ou positiva. A gente vai, com poucos recursos de evidência do que vai acontecer no futuro, escolhendo o presente. Agora, se optarmos em escolher no presente o melhor para muitos, não só para nós, sem egoísmo, sem vaidades, sem prepotências, se escolhermos o melhor que a gente pode discernir para o grupo que a gente está inserido, dificilmente a gente está errando, e é por um pouco. Então, uma reflexão eu achei muito saudável do Emmanuel, porque às vezes a gente se preocupa com coisas grandiosas, mas a gente esquece de pensar em coisas menores, né, Luiz? E essas coisas menores fazem a diferença. Um efeito permanente. Um efeito permanente, em pequenos movimentos. Muito bem, são 9h50 e eu vou pedir ao nosso amigo André Sanson que coloque a prece na voz da Terezinha de Oliveira. Esta belíssima prece na voz da nossa querida Terezinha de Oliveira. Estamos agora com o equilíbrio energético necessário para continuarmos o nosso programa. Bom, e para hoje eu trouxe uma pergunta do livro O Consolador para nossa reflexão. Pergunta número 138. E a pergunta é a seguinte: em se tratando das questões do determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros? E a resposta dos espíritos é a seguinte: todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado. Em plano de provações e de experiências como a Terra, o erro deve ser sempre levado à conta dessas mesmas experiências, tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto ou indireto, tratando-se de aproveitar os seus resultados em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem à repetição dos experimentos em favor do seu próprio bem no curso infinito do tempo. Bonita, bonita mensagem. Aliás, você tratou de um assunto aqui, não sei, não, acho que foi o Geraldo, que Jesus perguntava a Judas, né, no último instante: a que vens? É, então não era o determinismo que obrigava Judas a trair Jesus, né? Judas tinha a propensão da traição, mas não havia determinismo. Ele poderia desistir a qualquer momento e mudar o rumo da sua atitude. E assim é com todos nós, né? Então nós temos falado, temos comentado a respeito das nossas tendências, a respeito dos nossos arrastamentos, e essas tendências e esses arrastamentos nos levam à repetição do erro, como a pergunta menciona. Agora, a pergunta nos estimula, né? a evitar a repetição dos erros. E é para isso que nós estamos aqui. Nós temos que cortar esse fatalismo dos erros cometidos em função dos nossos arrastamentos e nossas tendências. Isso aí, quem estuda qualquer assunto, por exemplo, o suicídio, sabe que aquelas pessoas que cometeram o suicídio, elas estão mais propensas a repetir o erro. E isso, inclusive, é um dos grandes fatores para as grandes causas de suicídio. Exatamente, é a prática daquele ato em ocasiões anteriores. Então, que a gente tenha sempre em mente. E é por isso que aquela frase é tão importante do filósofo: conhece-te a ti mesmo. Então, que a gente perca alguns segundos e possa perceber as nossas tendências, os nossos arrastamentos e praticar o vigiar e orar. E continuando essa pergunta, eu acho que é importante a gente... porque essa pergunta, vamos dar o contexto para todos, né? O livro Consolador, para quem não leu, é um livro ditado por Emmanuel a Chico, de necessário estudo para quem quer ser um espírita. Porque ele versa sobre diversos assuntos, dando respostas curtas até para perguntas muito complexas, sendo um bom guia para um começo de estudo. Então, ele continua a segunda pergunta, 139. Se na luta da vida terrestre existem circunstâncias por toda parte, qual será a melhor de todas, digna de ser seguida? Em todas as situações da existência, a mente do homem defronta circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. A circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do primeiro, a fim de que o segundo seja iluminado, destacando-se essa mesma circunstância pelo seu caráter de benefício geral, muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da personalidade. Em virtude dessa característica, o homem está sempre habilitado em seu íntimo a escolher o bem definitivo de todos e o contentamento transitório do seu eu, fortalecendo a fraternidade e a luz ou agravando o seu próprio egoísmo. É por isso que o Kardec enfatizou, né? A chaga da humanidade é o egoísmo. E essa pergunta, ela, de uma forma muito clássica, muito clara, ela define exatamente nesse sentido. As leis divinas, elas caminham para o interesse geral. E as leis humanas, né, as nossas tendências, as nossas vontades, elas caminham para o interesse individual. O egoísmo nos conduz para o interesse individual. Aquela lá, né, que comumente nós usamos essa frase: eu não vou procurar chifre na cabeça de cachorro. É uma frase muito conhecida de todos e ela sintetiza o nosso egoísmo. A pessoa está com problema, não eu, e se eu me meter, eu vou estar arranjando confusão para mim. A gente não raciocina que o fato de você intervir pode eliminar o problema para aquele outro, né? Quer dizer, um problema que não iria lhe afetar a um primeiro momento, mas você ajudaria o outro a resolver o seu problema. E a gente sempre se posta dessa forma. Eu não vou arranjar chifre na cabeça do cachorro. Quer dizer, se eu me mantiver inerte aqui, deixar que ele se vire, não vou arranjar complicação para mim. Que é um erro crasso, né? Porque imagina, se você tem um espírito que lhe protege, e ele lhe vem nessa atitude, esse espírito, para a sua educação, ele deve pensar assim: ah, eu vou deixar ele um pouquinho sozinho para ele entender, para ele sentir o quanto é duro viver sozinho. E mais uma vez, eu acredito que estas perguntas, elas se alinham com o primeiro texto do Fonte Viva, né? Que é por um pouco. Hoje em dia, nós estamos nos distanciando uns dos outros, né? Eu lembro que quando eu comecei a viajar como vendedor, há uns 30 anos atrás, aí, o tempo vai passando, né? eu andava no carro com uma caixa de ferramentas, com um cabo para fazer aquela chupeta de carregar a bateria de um carro para outro e com um cabo de reboque. Sempre estava no meu porta-malas. Por quê? Porque não tinha os socorros das estradas, não tinha seguro, não tinha pedágio, não tinha nada dessas coisas. Então, quando algum carro quebrava na estrada, você precisava socorrer. E era normal um carro parado no acostamento e as pessoas fora dele, você encostar para oferecer tua ajuda, porque faziam o mesmo contigo se por acaso você viesse a precisar. E eu tive a oportunidade de usar muitas vezes essas tralhas que eu levava para ajudar os outros. E aquilo era sempre um motivo de conhecer uma pessoa nova, de fazer uma amizade. Arranjei muitos amigos fazendo isso. Nunca me arrependi disso. Hoje em dia, você passa pela estrada, vê um carro ali parado, às vezes com a tampa do capô aberta e tudo mais, e você vai embora. Você pensa assim: ah, o socorro está vindo aí, eu não vou parar. E aí eu tenho medo porque eu vou ser assaltado, porque deve ser um ladrão, porque deve ser um bandido. Nós estamos fugindo das oportunidades de transformar a nossa vida e a vida do outro. Não é, Luiz? É isso aí, porque a atitude de socorro é uma atitude de fraternidade, né? E o homem, inclusive, nós precisamos tomar muito cuidado, porque aí a gente começa a passar a viver em torno do medo, né? Isso, e o medo é a ignorância do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para evoluir o nosso espírito imortal. Somente o nosso espírito imortal. Se assemelha muito com aquela parábola da semente, né? Do talento. Ah. É? Quer dizer, então ele, com medo de perder o talento, ele escondeu. É muito mais. É o medo. É, né? É o medo. É o medo. E eu acho que nós estamos ficando um monte de medrosos. E viramos a cara para todas as pessoas. Hoje em dia, os carros com ar-condicionado não se abre o vidro para ninguém. Você não está. O insulfilme que você não vê nem quem está dentro. Isso. Então, assim, nós estamos cada vez mais nos escondendo. E esses aparelhos de internet, celular, então aí eles nos distanciam até dos amigos, das pessoas que a gente gosta, né? A gente não pode fazer isso. Você sabe que eu vou contar uma historinha que aconteceu alguns anos atrás. Eu não sei se eu já contei na rádio, mas eu acho que cabe hoje. Um amigo, muito bem sucedido financeiramente falando, os filhos já tudo formado, um casado, outro morando fora, outro também. E ele com a mulher moravam na casa que pertenceu ao avô dele. Era uma casa simples, mas arrumadinha, bonitinha. E na frente tinha uns canteiros de rosas maravilhosas, assim, que ele aprendeu a cuidar com o pai com o vô e assim por diante. Eles tinham uma habilidade para cuidar, porque tem lá só dificuldade, né, da planta. E eles deixavam pendurado, o portãozinho era aqueles de meio metro de altura, só para proteger de um cachorro não invadir ali, uma coisa assim. Mas nem tranca tinha, só um trinquinho assim. E na parede ali, bem à frente de todo mundo, tinha uma tesoura para a pessoa que quisesse colher rosa. Então os vizinhos sabiam de tudo isso, então eles queriam lá enfeitar a casa, iam lá e colhiam. Ou o namorado ia dar para a namorada colher, e ele cultivava aquilo com uma alegria tremenda. Achando que a vida estava tudo muito boa, ele falou para a mulher dele: acho que está na hora de a gente construir uma casona. Comprou um terreno num condomínio daqueles bonito e fez uma casona com muros de 3, 4 metros de altura, câmeras, circuitos de câmeras. Bom, para vocês terem uma ideia do tamanho da casa, ele falou para mim que para achar a mulher, às vezes ele tinha que chamar no celular, porque ele não sabia onde ela estava na casa. Então, para não ficar gritando por ela, ele ligava no celular. E ele, que tinha uma vida saudável, ele com a esposa, começaram a adoecer. Começaram a adoecer, e foi no outro médico, e um dia eu chego lá e eu pergunto para eles, falei: meu amigo, você está esquisito, né? O que está acontecendo com você? Você nunca foi de ficar doente para nada, o que está acontecendo? Ele falou: então, ela, não sei, eu, minha mulher, nós nunca tivemos nada. E de repente, falei: mas quando começou? Aí ele começou a pensar um pouquinho, falou: nossa, foi quando a gente mudou para a casona lá. Falei, então, né? O que será que está diferente aí? Ele falou, Alan, será que é a casa? Eu falei, não, esquece a casa. Casa você fez com bom gosto, com qualidade, não é a casa. É a falta de amor que ainda não existe naquele ambiente. Ele falou, mas o que você faria se fosse eu? Eu falei, eu nunca tinha saído da casinha. Ele falou assim, mas Alan, a rua está perigosa. Eu falei, meu amigo, o que aconteceu com você, com a sua mulher lá na sua casa alguma vez? Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Meu querido, você está com medo à toa. Volta para a casinha, você vai sarar. E não sei se pela minha dica ou pela reflexão dele, ele acabou voltando para a casinha. A saúde voltou, a vida voltou a ficar harmoniosa. E ele teve uma dificuldade muito grande de vender a casona, porque todo mundo que chegava para ver a casona, ele falava assim, olha, eu fiz essa casona, porque eu fiz, mas eu não fui feliz aqui. Me afastei da minha mulher, eu fiquei isolado e tal. Então, ele, na sinceridade dele, aí até que apareceu uma família que tinha, acho que 5 ou 6 filhos, ainda pequenos, né? Ele falou, olha, essa é a casa ideal para vocês, porque ela vai ficar cheia. E pelo menos até esses filhos saírem daqui. Quando sair daqui, eu vou dar um conselho. Muda também. E aí ele conseguiu vender a casa. Então, você veja só, que às vezes a gente, por um pouco, decide uma bobagem, assim, né? Ah, eu preciso de uma casona. Será que você precisa dessa casona, né, Luiz? É, a gente acaba criando necessidades, né? Loucas. Isso, e aí essas necessidades, elas causam preocupações e aí começa as preocupações que não existiam. É isso aí. São 10 horas e 5 minutos. E eu vou contar para vocês, vocês vão ter um pouquinho de paciência, mas é rápido, umas 3 páginas só. É um dos contos que nós encontramos, o conto número 32 do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, com o título A Lição de Aritogogo. Examinávamos a paisagem das ambições humanas quando um amigo considerou que o homem atenda aos conselhos da prudência, armazenando em bom tempo, como a formiga, para os dias de necessidade e inverno forte. É compreensível e razoável. A vigilância não exclui a previdência, quando é possível amealhar com o bem. Mas explorar o quadro das misérias alheias, embebedar-se na preocupação de ganhar, escravizar-se ao dinheiro, é criar um inferno de padecimentos intraduzíveis. Quantos precipícios cavados pelo egoísmo conquistador, disse outro. É lastimável observar as angústias semeadas nos caminhos humanos. As guerras não constituem senão o desdobramento das ambições desmedidas. E dizer-se que toda essa marcha de loucuras demanda zonas da morte. Quão incompreensível a nossa cegueira nos círculos carnais. Quantos pesadelos desnecessários e quanta ilusão para se desfazer na sepultura. Um dos companheiros presentes sorriu e acrescentou. Nesse capítulo recebi inolvidável lição há mais de 300 anos por intermédio de um chefe indígena em nosso país. Como assim? Perguntei sumamente interessado. Em princípios do século XVII, esclareceu o interlocutor, participava dos serviços de uma embarcação francesa em transporte de pau-brasil. Periodicamente dávamos à costa onde fizéramos agradável camaradagem com os silvícolas, e naquela época, envergando a qualidade de português do Alentejo, não tive dificuldades para aprender alguns rudimentos da língua aborígene, ao contato dos nossos. Em razão disso, o chefe da tribo litorânea, que respondia pelo nome de Aritogogo, dedicava-me especial atenção. Na sexta viagem de nosso barco, o velho, bronzeado, chamou-me em particular, ministrando-me uma das mais belas lições de filosofia que já recebi em toda a minha vida. Observando-nos a afoiteza em carregar o navio com a madeira preciosa, perguntou-me ele na linguagem que lhe era familiar. Escute, meu amigo, não há lenha em sua terra? É preciso enfrentar o abismo das águas para alimentar o fogo no lar distante? Não, Aritogogo, respondi esboçando um sorriso de pretensa superioridade. A madeira não se destina a fogão. O pau-brasil fornece tinta para a indústria na Europa. Mas para que tanta tinta? Tornou ele assombrado. Para tingir a roupa dos brancos, expliquei. Ah, ah, vem buscar a lenha para repartir com o povo, exclamou o cacique. Assim como nós buscamos remédio para os que adoecem e comida para os que têm fome. Não, não, esclareci. Somos empregados de um industrial. Toda a carga pertence a um só homem. Trata-se de poderoso negociante de tintas na França. Aritogogo arregalou os olhos, espantado, e indagou. Que deseja esse homem com tantos paus e tanta tinta? Fazer fortuna, respondi. Alcançar muito dinheiro, ter muitas casas e muitos servidores. O chefe índio sacudiu a cabeça e tornou a perguntar. Mas esse homem nunca morrerá? Ri-me francamente da interrogação ingênua e observei. Morrerá, por certo. Então, disse o índio, se ele vai morrer como nós todos, deve ser tolo em procurar tanto peso para o coração. Tentei corrigir-lhe a concepção obtemperando. Esse homem, Aritogogo, está preparando o futuro da família. Naturalmente pretende legar aos filhos uma grande herança, cercá-los de fortuna sólida. Foi aí que o cacique mostrou um gesto singular de desânimo e falou em tom grave. Ah, meu branco, vocês estão procurando enganar a Deus. As tribos pacíficas, quando começam a cogitar desse assunto, esbarram nas guerras em que se destroem umas às outras. O único ser que pode legar uma herança legítima aos nossos filhos é o dono invisível da terra e do céu. O sol, a chuva, o ar, o chão, as pedras, as árvores, os rios são a propriedade de Deus, que por ela nos ensina suas leis. Retirar os nossos filhos do trabalho natural é pretender enganar o Eterno. Como podem os brancos pensar nisso? Nesse momento, porém, continuou o amigo espiritual. O comandante chamou-me ao posto e despedi-me de Aritogogo, para não mais tornar a vê-lo naquela recuada existência. O companheiro espraiou o olhar pelo céu azul, como a procurar a imagem distante do cacique filósofo, e concluí. Desde então, modifiquei minha ideia de ganho, compreendendo onde estão o supérfluo e o necessário, a previdência e o desperdício, a sobriedade e a avareza, a reserva justa e a ambição criminosa. A lição de Aritogogo incorporou-se ao meu espírito para sempre. Com ela, aprendi que dominar o dinheiro e aproveitá-lo a bem de todos, socorrendo necessidades e distribuindo bom ânimo, é obra do homem espiritualizado. Mas deixar-se dominar pelo ouro na preocupação de ganho transitório, não reparando meios para atingir os fins, assambarcando direitos de outrem, valendo-se de todas as situações para rechear os cofres e multiplicar os lucros, tão somente para manter a superioridade convencional em prejuízo da consciência, é obra do homem vulgar, escravizado aos gênios perversos da tirania. Que bonita, né? Que bonito, né? E uma reflexão para os nossos dias tremenda, né? Tremenda. Porque é exatamente o que nós estamos fazendo. E é uma coisa tão simples de se raciocinar, né? Quando eu penso em eliminar as dificuldades para os meus filhos, eu estou pura e simplesmente negando as dificuldades que me propiciaram o crescimento. Então, se eu reflito e chego à conclusão que foram as dificuldades que me tornaram assim, eu devo, não precisa chegar ao cúmulo de querer criar dificuldades para os filhos para eles crescerem. Não, não precisa. Deixe-os viver naturalmente. A gente sabe, também com o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que cada criatura vai encontrar os obstáculos necessários à sua evolução. Então, Deus não vai colocar obstáculos padrões para todo mundo. São diferentes, de acordo com as necessidades de cada um. A gente acredita nisso? Parece que não. Porque a gente fica querendo comandar essa parte. E aí começamos a estragar, né? Você vê que nós estragamos uma coisa maravilhosa. Você, quando pintava o Natal, você recebia um presente. Um presentinho, quando recebia, né? E que não era necessariamente uma coisa de tal e qual valor. Era um desejo seu, né? Então eu recebi carrinho de madeira. Cansei de receber bichinho com chuchu e aqueles palitinhos de sorvete. E a gente fazia o quê? Você recebia um presente e curtia o presente. Você curtia o presente. Aquilo lá você ficava dias, às vezes meses, brincando com aquilo. E você se afeiçoava àqueles objetos e você criava vínculos. Hoje, os nossos filhos não conseguem ver o presente que eles desembrulharam. Eles desembrulham e não conseguem nem apreciar direito aquilo, porque tem outro pacote fechadinho para lhe causar um outro prazer, abrir pacote, né? Olha que estupidez que nós estamos fazendo. Que absurdo, que irracionalidade. E, além disso, você fez isso com aquele 13º que você podia ter guardado para o IPVA de janeiro, fevereiro. Então, você vê que coisa. Você criou uma necessidade que vai estragar aquele elemento que você propiciou a ele. Então, olha, que coisa absurda. As indústrias, para vender, elas criam necessidades. Então você tem aí um Samsung S8 que você comprou, atual, e aí passou um ano, aí você ouve do netinho lá, diz assim, não, vô, agora já tem o Samsung S11, o S8 não pega isso aqui, não dá para usar. Então aí você, e isso surgiu por quê? Porque o meu genro mostrou aquele aparelhinho que você bota o celular em cima e ele carrega sozinho. Aí eu perguntei assim, ah, então vou botar o meu para experimentar. Ele assim, não, o seu não pega aqui porque o seu é o S8. Então aquela modernidade que é para carregar celular, ela não atende os S8. Ela só atende de S9 para cima. Então ela gera em mim e diz, poxa, então eu vou trocar o meu S8 por um S9 para poder comprar aquele... Olha só que absurdo! Absurdo para uma coisa que eu não tenho necessidade. Mas a inteligência humana, ela bola uma necessidade para causar motivação para as pessoas consumirem, jogar o dinheiro fora. Então que nós possamos raciocinar, que nós possamos pensar, né? Pensar em tudo isso que nos envolve e que inclusive está nos roubando a oportunidade de convivência. Que a gente possa se disciplinar mais e fazer certas imposições à vida. Olha, esse progresso aqui, essa novidade, pelo menos nas 4 horas que nós vamos passar junto, eu não quero ela. Deixa de lado. Bota uma cesta na entrada da casa e diz assim, deixa os celulares aí, agora vamos viver, vamos conversar. Vamos ser fraternos uns com os outros, né? Que nós possamos ter sabedoria para não entrar nessa. É que às vezes o nosso vazio existencial nos leva a esse consumo, né? Nós queremos preencher um vazio e nesse afã de preencher o vazio a gente fica muitas vezes... E aí o vazio passa a ser uma necessidade, né? Um determinante das suas atitudes. Das suas atitudes. E se você não conseguir... alcançar aquele produto que você almeja, aquele bem. Eu acho que eu já contei aqui de um amigo, mas eu acho que cabe, porque o dia está pedindo esse exemplo. Um amigo que é ficcionado por carros. Então, lança um carro novo, ele vai lá e compra o carro novo. e ele tem um prazer de me mostrar o carro. Até aí tudo bem. Alan, venha ver o carro que eu comprei. Teve carro que ele levou lá que eu não sabia nem ligar o carro, porque é umas coisas modernas e eu não sou ligado muito nessas coisas. O carro, para mim, é um produto de uso para me servir. É, não é de luxo, não é de ostentação. Mas, enfim, vem o meu amigo com o carro. Olha o carro que eu comprei. Não, você tem que dirigir. Você tem que dar uma volta, porque eu tenho que, né, usufruir do que ele comprou. Tá bom, vamos lá. Aí eu dou uma volta rápida e tal, volto na porta da minha casa, ele olha para mim e fala assim: Alan, você precisa ver o próximo carro que eu vou comprar. E aquilo foi me incomodando, né? Aí um dia eu cheguei para ele e falei: mas meu querido, presta atenção, você acabou de comprar esse carro, usufrui dele, aproveita ele. Por que você já está pensando no próximo? As pessoas parecem que ficam nesse afã de comprar, de conquistar o modelo novo, ou não sei o quê. É como se a felicidade estivesse na compra daquele produto. Mas é tão fugaz essa felicidade que assim que se compra, começa a desejar o próximo. Numa loucura, né? É uma insanidade essa. E em vez de fazer com aquilo um compartilhar... Né? A gente às vezes, por exemplo, eu celular, para dar um exemplo, eu vou usando um celular até ele não ter mais condições de uso, por motivos técnicos, não dá para funcionar mais, tal, ele vai. Aí, se eu for comprar, eu vou comprar um atual, porque afinal de contas é uma hora que eu preciso trocar, então já troco por um bom celular que me atenda. Agora, tem gente que tem aí celular que até faz isso, faz aquilo, mas não usa. Só usa para usar o telefone. Para que comprar esse aparelho? Então, a gente tem que rever a nossa necessidade. Certa vez, eu reclamava com meu pai. Falei: nossa, pai, eu ganho até bem financeiramente, mas não sobra dinheiro. Né? Ele falou assim: filho, eu não tenho carro. Não tenho internet, não tenho televisão a cabo, não tenho... Ele foi me listando um monte de coisa. Se você não tivesse nada disso, quanto sobrava para você por mês? Você é rico, você não sabe. E aí eu saí de lá mais murcho do que tudo. E uma ocasião eu estava discutindo com uma pessoa sobre essa questão de salário e eu dizia exatamente para ela isso aí. Não importa o que você ganha. Não fica esquentando com o que você ganha. Você tem que medir o que você sobra. O que sobra, né? Esse é o importante. Porque às vezes a gente fica consumindo e querendo ganhar mais para consumir mais. Tem gente com salário mínimo que tem casa própria. Isso aí. E daí você fala assim: meu salário mínimo é R$1.000. Como que construiu uma casa? Não, porque é previdente. E outro dia na academia eu pedi o WhatsApp de um senhor que é médico, é um amigo nosso, senhor antigão, né? Tá? Aí ele assim: não. O meu celular não pega essas coisas, o meu é só para ligar. E realmente, hoje o celular tem tudo e você não consegue ligar. Um básico. Você consegue ligar, dá lá uma mensagenzinha, o seu celular não sei o quê, o outro celular não sei o quê. Olha só, com toda a tecnologia, hoje o nosso programa está sofrendo porque o sinal da internet, que não depende da gente, depende da companhia que a gente contrata. E paga, não está chegando. Né? Então, você vai ouvir essa mensagem se você ouviu o programa durante a semana na gravação, mas hoje o programa não está sendo ouvido. Né? As pessoas não estão conseguindo acessar o programa. Então... E eu estava querendo, Alan, também contar uma história de um amigo. Né? Aliás, se tornou amigo por causa exatamente desse lance. Esse moço é muito bem sucedido na vida e deve ter por volta de uns 60 anos. Chegou ao auge de tudo que queria e entrou num processo depressivo. E aí, com esse processo depressivo, pegou um processo obsessivo oportunista, né, que, por sintonia, e ele realmente entrou num parafuso porque pensou assim: eu tenho tudo que eu quero, mas me falta tudo. Eu sinto que não tenho nada. E então a irmã dele aconselhou a procurar uma pessoa que ele confiasse, que fosse espírita, né? E ele então lembrou-se de mim, aliás foi isso que nos aproximou, porque ele lembrou-se de mim por uma atitude positiva que eu tinha junto a ele. Então ele conversou comigo e contou. E eu ouvi esse senhor chorar, né, por isso que ele descobriu, que imaginou que o objetivo da vida fosse esse, chegou no objetivo e viu que estava diante de um vazio. Aí comecei, ele conheceu a doutrina espírita, foi assim, um processo muito tranquilo. E aí foi só botar livro na mão dele, Paulo Estevam, começa sempre pelo Paulo Estevam. É um caminho saudável. Eu brinco muito em palestra que a pessoa não pode desencarnar, Luiz, sem ler os 5 romances do Emmanuel. Porque são maravilhosos, né? São obras que um dia vão ser reconhecidas pela literatura, não só pela... Não é? Não leia só como um livro espírita, leia como obra de literatura. É maravilhosa. Vou até citar aqui, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, que o Luiz acabou de citar, Renúncia e Ave Cristo. Não pode deixar de ler esses romances. Por favor, qualquer centro espírita que tenha uma biblioteca vai ter lá para você emprestar. Se você quiser adquirir, você pode ir nas livrarias espíritas que tem, tranquilo também. Obra é necessária, eu já li várias vezes, Luiz também. É obra top, mas continue, Luiz, é que eu não podia deixar de divulgar. Não, tá certo. E aí foi covardia, porque Leon Denis, Gabriel Delanne, Camille Flammarion... Foi botando os livros na mão dele e a coisa, a depressão, sumiu tudo. A razão de viver, ele descobriu aos 60 anos. Então, as pessoas que estudam a doutrina espírita, você pode observar, você pode contar nos dedos. As pessoas que conhecem bem a doutrina espírita e procuram praticá-la, você não as vê depressiva. Você não as vê. Por quê? Por uma razão muito simples. O espírita, ele adquire a consciência que o objetivo é o bem geral. Ele adquire a consciência que a vida é imortal. Ele adquire a consciência que a nossa vida é passageira. E ele adquire a consciência que não tem outro caminho. Nós estamos aqui numa escola. E lugar, objetivo de escola é estudar. É praticar, é pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. Então que nós possamos usufruir dessa vida como ela se nos apresenta. É a gente saber o objetivo da vida. E isso é importante, por isso que a gente fala tanto, vai estudar. O Kardec levou 3 meses para aceitar a reencarnação. É gozado, tem uma moça amiga minha, eu botei o livro dos Espíritos, ela está estudando, né? E a bichinha é safada, ela tem uma perspicácia. E aí então, a última vez que nos encontramos, ela disse assim: ah, seu Luiz, eu estou com um pouco de dificuldade da reencarnação. Eu digo: quanto tempo que eu te emprestei esse livro? Ela disse: ah, faz quase 1 mês. Eu digo: então, fica tranquila, o Kardec levou 3 meses para aceitar isso. E com os Espíritos, né? E você, de vez em quando, a gente se encontra, então fica tranquilo, tá no caminho. Não seja apressado. Não, né? Seja apressado. Mantenha o ritmo de aprendizado. Mas é exatamente isso. Uma lição dessa de um índio, né? Que ele está focado naquilo que é essencial. Ele não está focado no supérfluo. Nem precisou ir para a Europa para aprender. Não, né? Precisou nem para faculdade, nem para lugar nenhum. É a experiência de vida, observando as outras tribos que, quando começavam a fazer esse ajuntar de coisas para a posteridade, se matavam, se acabavam. Então, a gente precisa inverter as necessidades da nossa vida. Se somos um espírito imortal num corpo transitório, por que gastamos mais tempo com o corpo transitório do que com o espírito imortal? É uma questão de lógica. E é fácil, é simples de raciocinar, né? Isso que eu quero é para o espírito ou é para o corpo? Você é para o corpo? Não, esquece. Espera, deixa aí. Deixa a hora que puder. Vai para lá. Ah, eu preciso disso. Precisa mesmo, sabe? Eu aprendi com um senhor que ele fazia o seguinte, Luiz. Ele queria dar vontade dele comprar alguma coisa, ele escrevia num papelzinho, colocava... Ele tinha um bloquinho assim, né? Ele escrevia naquele bloquinho, colocava a data e escrevia no papel: preciso comprar tal coisa. Aí ele punha naquele papel ali. E toda semana ele olhava aquilo ali. uma semana depois, a maior parte das coisas que ele precisava uma semana antes deixou de precisar. Aquilo que continuou precisando, aí ele ia providenciar. Porque realmente era uma necessidade que ele estava ali precisando daquela coisa. Estava faltando pro dia a dia. Aí ele ia atrás. Agora, a maioria, ele falou assim, Alan, a maioria, tem um monte de coisa arriscada, assim, ó. Que eu nunca ia usar aquilo lá, ia usar uma vez, ia mais ter o fogo de comprar para ficar aí pegando poeira, né? Tem gente que às vezes precisa de uma coisa, compra aquela coisa e precisa para quê mesmo? Para tocar a música do Luiz. Tocar a música do Luiz. Mas isso aí nós já compramos. Isso aí nós... Agora, hoje eu não sei qual é a música do Luiz. Vamos ver se realmente a boa qualidade está boa. Surpresa agradável. O André está preparado aí para colocar esse barulho aí? É barulho ou é música, André? Olha, no... Ih, pela risada dele, eu acho que é mais para barulho do que para música. Muita qualidade. Vamos à música do Luiz, então, meu amigo. Pode me dar o tom? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita viver. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita a vida. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria, o lamento. Que é o que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, um tempo que nem dá num segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo. É um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. E o verbo é sofrer, só sei que confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que seja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor. Cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. A minha defesa. Ei, Maria Bethânia, Maria Bethânia, fantástica, voz fantástica, inspiradíssima. E o começo da música ela toca sem orquestra, sozinha. A voz dela é uma orquestra. A gente tem aí no Brasil ainda a convivência de músicos do mais alto nível. Infelizmente, ultimamente a música tem sido mais comercial do que inspirada. Lógico, tem os inspirados no meio também. Aqui eu não estou colocando todo mundo na mesma cesta, não. Mas a gente tem... Em menor escala, né? Mas a gente hoje em dia está sofrendo um pouco de falta... Geral, isso em todas as áreas. De inspiração nobre, né? Falta de vontade de se conectar a uma outra inspiração. Eu diria que teve uma classe que não perdeu a qualidade. Os catadores de lixo. Todos, eles seguem no ritmo do caminhão. E foram os únicos que mantiveram o ritmo. Aliás, eu acho que até acelerou, acho que mais até, o ritmo. É o que eu ia falar para você. Eles aprimoraram de um jeito. Eu fiquei reparando uns catadores de lixo lá da rua. Vai um na frente, ajuntando. Os montes, Então ele vai juntando ali do quarteirão. É mais know-how agora. Aí o que acontece? Vem o caminhão, encosta uma vez naquele canto, carrega todos os sacos da rua. Agora eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, puxa vida, não poderíamos nós já acumularmos num canto para eles coletarem? Então eu acho que assim, a gente pode fazer uma parte dessa história. Sabe, cria um canto na rua, põe lá um daqueles suportes de lixo para cachorro... Aí o índice de desemprego vai aumentar, hein? Não, mas vai vender bastante suporte de lixo, vai vender... Vende outras coisas. O que a gente não pode é perder esse foco, né? Bom, e a nossa última mensagem é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado também pelo Chico, ditado também por Emmanuel. Hoje nós usamos uns textos do Emmanuel e um do Humberto de Campos, Irmão X. E esse aqui é o seguinte. Lição número 107, com o título Vinda do Reino. E começa assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Frase de Jesus em Lucas, capítulo 17, versículo 20. E Emmanuel comenta: os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Não surge a comum apreciação porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Que lição linda, né? E tem uma expressão que ele usou aí. Túnel da carne. que é o túnel da carne? Eu gostei. Esse túnel da carne, ele revela realmente a nossa saída né, do campo da natureza, do campo da apreciação das coisas reais, para passar incólumes, né, por um lugar completamente vedado a essas impressões, que é um túnel que nos mantém completamente separados da realidade natural das coisas. Então, que a gente possa pensar bastante. Aliás, esse livro, hoje eu não vou falar dessa lição não, Alan, eu vou falar desse livro. Esse livro tem o Caminho, Verdade e Vida, tem o Fonte Viva, tem o Pão Nosso e tem o Vinha de Luz. Tem mais um outro, mas esses aí são os mais comuns. São 4 livros com 180 lições cada uma. Então, numa continha rápida, dá quase 800 lições, né? Dá 720 lições, para ser mais preciso. E uma mais bonita que a outra, com muita profundidade. E esse livro, esses livros, eles, eu diria que são aqueles que cumprem maior aquela promessa de Jesus, quando Jesus disse assim, que o Consolador viria nos esclarecer tudo o que ele tinha dito. Cada livro desse, ele pega um versículo bíblico, uma frasezinha. E Emmanuel discorre 2 páginas sobre esse versículo. Faz um exercício você. Leia um versículo bíblico e depois você tenta escrever 2 páginas. Se você escrever 2 linhas, 3 linhas, você já cansou de dizer assim, não tem mais nada para dizer. Emmanuel fala 2 páginas. Se qualquer cristão, estudando o versículo bíblico, Jesus disse que o Consolador nos esclareceria tudo o que ele tinha dito. Depois ler 1 página dessa do Emmanuel, vai dizer, é esse o Consolador. Está aqui a prova. Então você vê que as coisas do céu são muito claras. E é exatamente o que Jesus disse, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, fica claro. Então são 4 livrinhos que nós temos que ter na cabeceira. A gente cansa de repetir isso em aulas, em cursos, em grupos, que o momento do sono é um momento sagrado nosso. Que a gente, ao se preparar para dormir, deveria de, no mínimo, ler 1 página dessa e refletir sobre essa. Quando nós abrimos um livro desse, nós estamos convidando as nossas companhias espirituais. E encosto nenhum se debruça sobre o seu ombro para ler 1 página desse livro. Ele se afasta, diz, ih, vai pegar aquele livro chato, deixa eu dar uma, depois eu volto. Então, quando você se habitua, são 2 anos lendo esses livros. Se lê 1 por dia, são 2 anos. E você criar esse hábito, você vai ter noites de sono agradáveis. Posso dar uma dica em cima do que você está falando, Luiz? A Federação Espírita Brasileira, ela fez um trabalho que eu achei muito organizado. Desculpa, gente, estou espirrando aqui. Muito organizado. Ela publicou os comentários de Emmanuel do Evangelho em ordem de autor e de versículo. Evangelhos bíblicos, né? É. Então você pode ir na Livraria Espírita e comprar. Começa lá com Marcos, daí vem Lucas. Então você pode fazer um estudo do Evangelho junto com Emmanuel. Porque praticamente ele comentou quase todos os versículos. Não é todos os capítulos, é todos os versículos. E ali, com aquela organização de ordem sequencial, você faz o Evangelho no Lar junto com Emmanuel. Ele comenta lá as cartas de Paulo, ele comenta todo o Evangelho. Alan, pelo Vadimeco, eu acabei arranjando muitos amigos pelo Brasil inteiro. E tem um amigo de Votuporanga, se não me falha a memória, é uma cidade perto de Registro. Ele me mandou um presente, que era um trabalho datilografado renomeando os evangelhos, alguma coisa assim. Ele pegou todos os livros do Novo Testamento, e através dos versículos na ordem, ele numerou livros espíritas que falam sobre cada versículo. Nossa. Só que ele não conseguiu publicar. Ah, não tem publicado. Não conseguiu publicar, não. Então eu vou trazer, eu tenho esse original lá, eu mandei para várias editoras, mas não houve interesse. Mas você vê que a espiritualidade, quando tem uma intenção, isso aí nós já temos comentado, ela planta isso em vários pontos. Algum vai para frente. Exatamente, né? E a FEB fez com as obras dela, do Fonte Viva. Do Fonte Viva. E é fantástico, porque assim... Eu tenho todos eles no original aqui, no Caminho Verdade e Vida. Por sinal, sempre tudo muito usado, porque eu sempre uso bastante. O Fonte Viva eu tive que comprar até um novo, porque o meu estava despedaçado. É Bibliografando os Evangelhos. Bibliografando, olha que título bacana, né? E eu aconselho você, assim, que faz o Evangelho, se você ler um versículo ao dia, não custa nada. Custa nada, é só você ler uma mensagem a menos no WhatsApp e ler um versículo do Evangelho. Se você quiser ser bem bacana, pega esse versículo e coloca nos seus grupos de WhatsApp. Ah, mas ninguém vai ler. Problema de quem não lê, você está oportunizando, você está fazendo a sua parte. Semeia e passa. Semeia e passa. Coloca lá, de repente, se você teve alguma reflexão em cima daquela passagenzinha, faz um comentáriozinho, lê alguma coisa do Emmanuel, coloca junto. Nós temos que fazer esse trabalho. Faz parte da divulgação do Espiritismo, que segundo o próprio Kardec, o maior bem que a gente faz para ele é divulgar. É o Kardec que fala isso, né? Não. É o Emmanuel? Eu tenho um artigo sobre isso também. Quem que fala isso? Eu não estou lembrado agora. Eu fui falar aqui hoje. As pessoas citam e a frase não é exatamente essa. É uma frase diferente. Eu vou te encaminhar. Encaminha, eu publiquei sim. Isso no Vadimecum, né? Que é para esclarecer. Claro. O próprio Divaldo já falou bobagem sobre isso. E outros autores, né? E então esse estudioso, ele publicou. E manda para mim. Saber. Vamos comentar na semana que vem. Isso, tá. Mas enquanto isso, é um bem que você faz divulgar isso, a doutrina. Isso, e na semana que vem é uma boa. Nós podemos divulgar esse artigo desse autor, que realmente ficou muito legal. Ele esclarece. Claro, porque a gente cita, né, como Emmanuel e tal, mas não é exatamente isso, tá? Ele localiza no livro direitinho e comenta. Isso é a pesquisa, né? A pesquisa séria, ela é desenvolvida dessa forma. Uma outra muito comum do que o Divaldo, até o Herculano Pires, eu peguei fazendo citação errada, por incrível que pareça. Aquela, nós dormimos no mineral, acordamos no animal. Falam que é de Leon Denis, não é assim que ele escreve. Exatamente, Leon Denis não inclui os minerais. Ele parte da planta, do vegetal. Vegetal, é. Isso eu lembro, porque isso eu usei uma época. E assim, a gente tem que ter o bom senso de ir nas fontes. Isso. Aliás, tomar cuidado, quando não menciona a fonte, eu cataloguei isso. Esqueceu de mencionar a fonte. Isso. Entendeu? E isso é muito complicado, porque hoje em dia com essas famosas fake news... outro dia eu estava pensando em escrever um texto, acabei... falta de tempo. As ideias vêm, mas a gente não consegue realizá-las todas. Porque existia lá no passado os sofistas. Os sofistas, não é que eles eram totalmente mentirosos ou com a intenção de mentir. Era por falta de informação. Não, falta de informação e, às vezes, a ganância financeira. Porque esses sofistas, eles acabavam sendo professores de crianças, de famílias abastadas naquela época. E eles eram contratados para fazer esse trabalho. E aí, o que ele não sabia, ele inventava, né? O que ele desconhecia, ele criava. Porque ele tinha que ser conhecido como o que sabia. Porque senão ele parava de ganhar o dinheiro dele. Então, Sócrates, justamente, ele começa por combater esses sofistas. E eu poderia fazer um paralelo tranquilamente com os autores de fake news aqui hoje em dia, que é um termo tão famoso, que são as notícias falsas, né? Fake news é uma notícia falsa. Da mesma forma que os sofistas, talvez sejam até esses próprios sofistas reencarnados, vai saber lá, né, Luiz? Trazendo agora com outra tecnologia, não mais só a sua voz, trazendo essa disseminação de notícias falsas. Nós temos que tomar um cuidado muito grande na veiculação de uma notícia falsa. Vai atrás da fonte, vai procurar saber quem que falou, qual o contexto que falou, por que que falou. Às vezes a pessoa pega, pinça uma frase da pessoa que está dentro de um contexto maior, que naquele contexto não significa aquilo que ela está querendo extrair dali do texto. A gente tem que fazer ser mais críticos. Hoje, por exemplo, nas universidades se combate muito plágio. Por quê? Porque na realidade, vamos deixar claro que ninguém hoje mais inventa um texto do nada, não inventa. A gente que gosta de escrever, eu estou falando, eu gosto, o Luiz gosta, a gente gosta de escrever, a gente leu muito, a gente escutou muita gente falando. E tem hora, ontem mesmo à noite, eu citei o Luiz para duas amigas, eu estava voltando de Campinas com elas no carro, e eu falei assim, eu vou falar que eu e o meu amigo Luiz falamos, porque na realidade eu já não sei se fui eu ou ele, porque a gente conversa tanto. E eu vou falar que fui eu e ele que falamos que as praças, lembra essa história? Que as praças são ocupadas pelos sem-vergonhas, pelos vagabundos, porque as pessoas de bem se afastam dela. Certo. Então, da mesma forma, eu estava usando isso dentro de um contexto, que as mídias sociais, a internet mesmo, a televisão e tudo mais, ela é ocupada pelos sem-vergonhas por falta de gente boa querendo ocupar. Porque a pessoa fala assim, eu não quero entrar lá. Da mesma forma, os políticos têm tanta gente ruim lá, porque as pessoas de bem hoje têm até vergonha de ser candidato. Mas deveria perder a vergonha, porque senão a gente não muda. Nós temos que buscar a verdade sem esses filtros, né, Luiz? Exatamente. A gente, tudo necessita sacrifício, né? E aí você não quer entrar porque aquilo ali é defamado, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Os oportunistas vão lá, né? E isso começou com um comentário de uma das minhas amigas que estavam comigo, falando que ela cansou de expor seu ponto de vista e as pessoas não darem bola pro ponto de vista dela, né? Eu falei, então, você cansou. Só que você permitiu que o ponto de vista errado permaneça. É isso aí. E no WhatsApp está acontecendo exatamente isso. As besteiras são tamanhos. São tamanhos, né? Os bom dia, boa tarde, boa noite são tamanhos que as pessoas dizem, não pode. Você pode observar. Você posta lá um negócio construtivo no WhatsApp. Você observa, as pessoas não leem. Não compartilham. Em cima daquilo não há nenhum comentário. As pessoas disparam o que elas... Então, é uma ferramenta que as pessoas estão despejando coisa lá. Sem ler. Exatamente. Sem agora pensar. Se você sai, é um positivo a menos. Você sabe que às vezes é duro. É duro. Né? Porque tem tudo grupos, é duro, Alan. Tem grupos que a gente participa que... Olha, você fala assim, mas meu Deus do céu, será que não sai nada bom desse negócio aqui, né? E que seja você o criador de coisas boas. Acredite que não vai ser fácil. Vai ter gente falando mal das suas postagens, porque eles querem a encrenca, né? Eles querem a fofoca, eles querem a coisa falsa, porque dá mais ibope, né, Luiz? Alan, eu criei um grupo e na criação desse grupo eu falei assim para todos, gente... Vamos criar o grupo para postar coisas que interessem ao nosso assunto. Nada desse negócio de bom dia, boa tarde, boa noite. Aí levanta uma moça assim, a moça diz, eu adoro fazer isso. Eu digo, pronto. Você está falando eu nem criei o grupo e já está com controvérsia. E eu já tenho certeza que aquilo lá vai pintar no grupo. Agora, por causa disso vou deixar de criar? Não. Ela que se vira. Exatamente. Então eu sou o chato do grupo, porque o pessoal coloca coisa de Bolsonaro, de Lula, tal, e eu digo assim, gente, vamos deixar isso para... Para outra, outro. Outro né? ambiente, né? Outra... Então, aí, desculpa, tal. E como sou eu que coloco, o pessoal fica. Não chia e não xinga. É, mas a gente tem que tomar uma posição, tem né? Tem que tomar, amigo, tem que se posicionar. Não é fácil tomar uma posição. Não. É o mais fácil. Difícil de fazer. É o que é a questão da educação hoje, ela. É. Ninguém quer chamar atenção, ninguém quer fazer observação. Então, a parte desagradável tem que ser feita. E de forma insistente, porque senão a coisa vai cada vez mais... Agora, não se iluda, não fica imaginando querer ver resultado nessa encarnação. Mas faça, não deixa de fazer. É, esse eu gostei, não ver resultado nessa encarnação. Esse é o problema, né? As pessoas são imediatistas, elas querem que a coisa se transforme do dia para a noite, elas querem um passe de mágica que coloque a mão na cabeça. Essa semana veio uma amiga falar de uma... Eu não vou falar mal nem bem, eu só vou citar para a gente ficar alerta de uma outra terapia alternativa. E eu comecei a tentar entender o fundamento dessa terapia alternativa. Eu comecei a fazer perguntas e a pessoa se alterou comigo quando eu comecei a fazer os questionamentos. E eu não estava menosprezando, eu estava questionando. Mas da onde vem isso? Não sei. Ah, ela leu um monte de livros lá em inglês. Eu falei, tá, eu também leio em inglês. Tá. E qual livro que ela leu? Me dá o livro, deixa... Não, mas eu não sei. Eu falei, então, veja que não tem fundamento, né? Vamos fazer a crítica. Ainda mais quando tem dinheiro envolvido, né? Se ela está fazendo de boa intenção, sem nenhum propósito... Examina, isso aí. Eu me permito, Alan, e citar um fato concreto. Eu comprei aquela coleção, Os Primeiros Passos. São 650 livros que falam sobre assuntos gerais, assim, vereança, política, religião. Aí o que eu fiz? Eu comprei sobre espiritismo e fui ler. Rapaz, excelente. Daria um excelente livro espírita. A moça era jornalista. Então ela foi frequentar alguns centros, ela leu as obras básicas e escreveu sobre o espiritismo. Ficou excelente. Aí eu pensei, puxa vida, e se isso tudo que ele escreve, 650, o espiritismo é nessa qualidade e se for proporcional, tá maravilha. Isso aqui é uma maravilha. Chama Os Primeiros Passos. Tem sobre todos os assuntos. Todos os assuntos. É muito usado na universidade. É muito usado. Eu já li o de filosofia, de ética, são todos de primeiro nível. Exatamente. Mesmo. Aí o que eu fui ler? Sobre tarô. Tarô. Fui ler sobre o tarô. Rapaz, quando eu li sobre o tarô, fiquei envergonhado. Se alguém me perguntasse sobre o tarô... Antes, eu não teria a mínima dúvida. Não, negócio de sortilégio, carta, negócio de balela, tal. Eu, com categoria, eu opinava. Aí eu li que o Jung, ele se utiliza daquelas cartas do tarô, daquelas figuras, no simbolismo para estudar a questão da... Psicologia do comportamento. Exatamente. Comportamental. O Jung, por sinal, é um grande estudioso da simbologia. Ele usa muitos símbolos para estudo, para conhecimento. É e muito aqueles interessante. Símbolos não se consegue determinar quando apareceram. É tão velho quanto a humanidade. Que maluco, né? Que maluco. E aí eu pensei assim, meu Deus, que responsabilidade. Mas aí existe um ponto, né, que... A carta é uma coisa séria, o trabalho... Agora, quem usa a carta? Aí é outra coisa, tá bom, gente? Sim, então, isso. Mas o fato é o seguinte, eu não posso comentar positiva ou negativamente sobre o tarô sem conhecer o que, que é. Sem examinar. Exatamente. Nós criticamos isso com relação ao espiritismo. A gente cansa de falar... Que as pessoas metem o pau no espiritismo, falam balela, isso sem conhecer o espiritismo. E a gente faz isso com tudo. Faz. A gente não tem a capacidade de dizer assim, olha, sinto muito, mas esse assunto eu desconheço. É o que você falou com a tua amiga. Falei, não faça. E você vê a reação. A reação. Entendeu? Porque as pessoas... E isso é uma ideia que nós temos que disseminar. Não abra a boca sem conhecer o assunto. Se prepara, estuda. Não é que isso vai te facilitar a vida, não. Mas... pelo menos você vai começar a ter capacidade de discernir o certo e errado, já auxiliar. Imagina se as outros. Pessoas estudassem o Espiritismo para falar sobre o Espiritismo? É tudo isso que nós queremos. Bom, eu vou dar o exemplo de um amigo chamado Luiz Guimarães, que eu conheço há uns 2, 3 meses aí, que ele não era espírita. E ele justamente se tornou espírita examinando e querendo achar uma falha no Espiritismo. Certo, Luiz? Correto. Eu fui ler para pegar os Espíritos em contradição. E não conseguiu. Aí o que aconteceu? Ele se convenceu que os danados estavam certos. Não, então, foi daí que nasceu o meu livro. Foi daí que veio o Vandimeco. A ideia foi pegar os Espíritos no pulo. Disse, uma hora um vai falar uma coisa diferente. E tem, tá de monte. Né? Agora... isso você constata através do exame. Mas isso aí não quer dizer que todos os espíritos, todos os livros falam coisas boas. A gente tem que também ter o mesmo crivo crítico para as obras espíritas, tá bom, gente? É a base da doutrina, generalidade e concordância dos espíritos. É, tudo aquilo que vem isolado de um espírito só. Aliás, por isso, inclusive, tem um ouvinte de Limeira que nos perguntou sobre Ramatiz, né? E é exatamente por isso que o Herculano Pires ele não recomendou, porque o Ramatiz ele trouxe através de um médium único uma mensagem dada por um espírito único. O Ramatiz ele não obedeceu à generalidade e concordância dos espíritos, que é exatamente o diametralmente oposto ao quanto ao que Kardec fez. Kardec, para cada pergunta do Livro dos Espíritos, ele questionou vários espíritos e a concordância desses espíritos, passada ao crivo da razão, ele publicou. E do Ramatiz não passou nada ao crivo da razão e nem se comparou nada com aquilo que outros espíritos falaram a respeito. É isso aí. Bom, a hora passa, o tempo passa e nós aí estamos 11 horas da manhã desse domingo 3 de novembro. E eu vou pedir para o Luiz deixar suas últimas palavras, meu amigo. Amanhã nós faremos a palestra na União Espírita de Piracicaba às 8 horas da noite. É sobre bem-aventurado os que choram porque serão consolados. E na quarta-feira eu faço palestra lá na Seara Espírita Renascer, lá na Vila Resende. Quarta-feira também, às 8 horas. E que aqueles que nos ouvem, que quiserem nos acompanhar, estejam convidados. Muito obrigado a todos. E eu agora vou para a minha casa e vou fazer uma lula e um polvinho, né? Gostoso, fruto do mar aí pra gente saborear. Um grande abraço a todos e agradeço a Deus a oportunidade de ter estado aqui. Um abraço a todos e até o próximo domingo. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.